Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Maior é que está em mim, do que aquele que no mundo está. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Maior é que está em mim, do que aquele que no mundo está. Por amor, meu louvor é que estou, vou que vou. Quem pensou que acabou, se enganou. O amor, meu Senhor, restaurou, renovou meu clamor e a flor que ganhou. E assim, meu Senhor, Salvador, Redentor, que do mal me livrou. Ofereço louvor, tô que tô, vou que vou. Só se for, sou cantor, se liga e mano. 89 era o ano, eu e mais dois outros manos, fulminantes do rap. 91 setembro, dia 11, eu me lembro. Filosofia de rua, fundado na oeste. Eu e o man, quem sabe quem se fez refém por aquele sonho meu. 1993, nosso apogeu, finalmente São Paulo nos conheceu. 1994, apareço pra todo Brasil. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, será que alguém não me ouviu? 1996, o refrão diz todo sábado e domingo. O Brasil é bem grande, já disse isso antes e por ele vamos indo. 1995 foi um belo registro de tudo que até ali havia acontecido. Ano esse que Cristo definitivamente falaria comigo. Se você queria saber acreditar no que, escuta minha versão agora. Derrotas e vitórias sem conto de fadas, essa é minha trajetória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Maior é que está em mim, do que aquele que no mundo está. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Maior é que está em mim, do que aquele que no mundo está. Se era de beber, bebi. Se era de fumar, fumei. Adultério, perdi as contas de quantas vezes adulterei. Também desprezei, desfrutei, magoei, desacreditei. Muitos manos e minas sobre os teus caminhos, meu rei. A tua palavra diz que o tempo da ignorância é perdoado. Então sei que pelos meus pecados teu sangue foi derramado. E o perdão foi concedido. Agora estou vivo, sigo pelo caminho evangelizando a quem quer que tenha ouvidos. Nunca me esqueço e agradeço pelo 28 de março de 99. Era madrugada, de joelhos na sala e o choro de um homem, confessando, clamando e chorando e renunciando. Tudo que até ali havia vivido em desencanto. Sei que a bala que não me atingiu e a faca que não me furou foi única e exclusivamente pelo teu infinito amor. Me manteste vivo, mesmo eu não merecendo. No mesmo momento da frase me lembro, o orgulho nos tento, vivendo e aprendendo. Caminhando e cantando, dormindo e acordando, sorrindo e chorando, vem o arrependimento. Big Ugly, se você tem amor por mim, levanta e vai pelos quatro ventos, testemunha meu amor, anuncia a minha volta que tão logo se aproxima. E faz isso com o que dei de melhor, que é tua rima. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.